Mexer foi com doido. Mexer foi com doido. Doido. Marquinho. Doido. Me chamaram de maluco. Doido. Me chamaram de maluco. Doido. Me chamaram de maluco. Doido. Doidinho pra ao mesmo tempo fuder com duas mulher. Doido. Doidinho pra ao mesmo tempo fuder com duas mulher. Doido. Ô mulher, vem mulher, me diz o que você quer. Ô mulher, vem mulher, me diz o que você quer. Tu quer dinheiro, quer piroca, quer motel, quer casa própria, quer viver na putaria, quer ser mãe de família. Ô mulher, vem mulher, me diz o que você quer. E aí, pô, mano, show. Me chamaram de maluco. Doido. Me chamaram de maluco. Doido. Me chamaram de maluco. Doido. Doidinho pra ao mesmo tempo fuder com duas mulher. Doido. Doidinho pra ao mesmo tempo fuder com duas mulher. Doido. Ô mulher, vem mulher, me diz o que você quer. Ô mulher, vem mulher, me diz o que você quer. Tu quer dinheiro, quer piroca, quer motel, quer casa própria, quer viver na putaria, quer ser mãe de família. Ô mulher, vem mulher, me diz o que você quer.